Estamos em mais um podcast de Limites da Arte. Meu nome é Paulo Diniz e hoje conversaremos sobre arte política. Nosso convidado é o professor Felipe Campelo, do curso de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Felipe, uma perguntinha básica, né? Toda arte é política? Então, eu acho que depende de onde a gente está falando, né? Depende de qual concepção, depende de qual modelo teórico com quem a gente está discutindo, mas eu tendo a responder afirmativamente. Eu acho que isso é um sentido que vem desde Platão, que é a ideia de que não necessariamente a arte depende de um conteúdo explicitamente político, digamos assim, para ser política, né? Não é que dizer que arte é política é relativo a partir do que a arte está representando, né? Mas sim o fato de representar, né? O fato de trazer uma discussão, isso já faz com que a arte seja política. Você tem modelos muito distintos aí, né? Por exemplo, a famosa cena da expulsão dos poetas da República em Platão, né? Ela já indica, quer dizer, que Platão tinha uma preocupação com o que a gente pode chamar da periculosidade da arte, né? E que a arte, a diferença da modernidade, né, em que havia uma concepção da arte como inócua, como inofensiva, né, como uma coisa assim que cabe ao juízo, né, estético, contemplativo, e aí reduz um pouco a arte, a figura da galeria, qual sujeito vai lá contemplar, né, e ter um juízo estético do belo. Quer dizer, essa concepção moderna ela ainda existia nos gregos, né? Então, nos gregos você tinha uma preocupação principalmente motivada por dois motivos, e aí que eu acho que a arte é fundamentalmente política, né? Porque ela mexe com afetos, né? E sempre que a gente está falando de afetos, de paixões, né? A gente está falando de um âmbito que pode ou não ser problemático, né? Uma mobilização dos afetos, como também ela gira com a dimensão de educação, formação, né? Ela por si só, ela forma dependendo do que ela está representando, dependendo de como ela escancara o seu tempo, né? Então eu acho que nesse sentido a arte ela é sempre política. Então vamos dizer, essa despolitização da arte, ela em si já traz um caráter político da própria arte, quer dizer, ela não está inocente na como forma política. Exato. E não exatamente, muitas vezes, de forma consciente, né? Quer dizer, é mais sobre o papel da... Eu gosto muito disso um pouco que Jacques Rancière fala, né? Assim, da arte como aquela mediação de partilha do sensível, né? Daquilo que é ou não visível, daquilo que está dentro ou fora do discurso. Então, acho que nesse sentido, é que ele também pensa essa concepção da arte como política ou como não política, como sendo resultado de uma postura política, né? Ou seja, e aí a arte e o estético no sentido amplo, né? Como sendo essa forma de partilhar aquilo que é sensível, aquilo que é visível. Porque assim, sempre tenta separar a arte e a política, né? Como fosse dois campos diferentes, né? Quando se fala em arte, tem todo um universo. Quando fala em política, outro universo. Quer dizer, o senso comum tenta trabalhar com essa dicotomia. Então, essa coisa política da arte, no cotidiano, na vida, né, traz esse caráter político do que você falou, né, de Platão, de toda aquela coisa, da participação, né, do ato em si, né, de estar em sociedade, de estar... Isso. Inclusive, eu prefiro, e eu trabalho mas com o conceito do estético, né? O estético, inclusive, para além da arte, né? O estético que envolve, quer dizer, e a arte ela vem se aproximando, quer dizer, rompendo, né, com aquela diferenciação, com um domínio específico dela, né? Assim, a diferença de um real como um domínio não artístico, né? Isso você tem, por um lado, esse movimento de uma autonomização da arte, mas depois todo você pensar em arte conceitual, né? Quer dizer, então, sempre essa provocação do que é que seria, então, um objeto e o que é que seria a arte, né? E eu acho que pensar, por exemplo, formula como o Urinol Duchamp, essa provocação de como um objeto ele pode vir a ser arte, né? E aí, você pensar outros movimentos dentro da arte, ela vem rompendo com essas fronteiras, né? Se pensar, por exemplo, happening, performance, né? É sempre dizendo, olha, o que é que também há de performático na vida, né? Por isso que eu acho que, se por um lado a arte se aproxima dessa noção de real, né, eu acho que a gente pode pensar também a vida como estética, né? E aí, se pensar a esfera pública, a política como, né, Benjamin pensava muito assim, né, essa dimensão também estética da política, né? Então eu acho que nesse sentido você pode pensar tanto uma dimensão estética, né, do político, né, como uma dimensão política também no sentido lato, né, da arte, né? Eu acho que são duas formas de redimensionar e justamente superar isso que você fala, né? De uma espécie de oposição que, na verdade, se for muito bem, do senso comum, porque há muito tempo que se pensa, né, a arte como sendo política. Você falou muito da questão estética, né? E, vamos dizer, um regime que misturou muito essa questão da estética e da arte, né, é um que está muito em voga, voltando agora, que é o nazismo. Né? Você falou Walter Benjamin. A escola de Frankfurt, ela via muito essa questão. Ele tá falando de arte, ele está falando de política, né? Todo aquele discurso de limpeza, né, da busca do homem germânico, na verdade, dizia, olha, estão buscando uma visão estética, não é uma. Está falando de política, está falando de arte, mas está buscando uma visão estética. E nesse contexto, né, e aí puxando um pouquinho para esse nosso cotidiano, todo esse movimento. Como é que eu colocaria? De reação à arte, né? Citando, né? E datando mesmo, né? O Santander, essa, né, a proibição, ou então a interdição de uma expulsão. Onde está o senso estético aí? Ou seja, porque sempre se associa a estética à beleza, né? E realmente não é, a estética é a questão do sentido. Então, como seria, vamos dizer assim, essa antiestética, né, política? A partir de você interdita uma exposição, você está dizendo que aquilo ali não me interessa, aquilo ali é feio, mas é uma questão política, né? Aquilo ali eu não quero. Então, como é que seria essa, do dia a dia, que você falou, né? Trazer a arte e a política para essa esfera do dia a dia, do cotidiano? Olha, tem muita coisa em jogo aí, né? Esse caso do Santander eu acho muito paradigmático, porque muitos aspectos que a gente discute, assim, no debate, tanto propriamente da filosofia política, quanto da estética, né, em geral, por exemplo, a relação entre arte e moral, né, arte e política, no sentido mais estrito, eu acho que tem muita coisa ali e eu acho importante diferenciar algumas coisas. Eu queria dar só uma resumida ainda na questão, assim, toda censura ela é estética. Primeiro, assim, eu no, também no que coloquei, escrevi sobre isso, eu discordei do termo censura ali. Porque, e aí pensando propriamente do debate de como se é abordado censura no âmbito da filosofia política, né? Que ou é um mecanismo de Estado, né? Como no sentido talvez mais usual, né? Quando você tem uma força da lei, né? Quando você tem, enfim, apreensão de obras, né, etc. Como, inclusive, muita gente depois postou de casos né, decisões judiciais, inclusive, ali sim é censura. No caso, eu acho que foi simplesmente dentro do uso da liberdade de expressão, você pode gostar ou não, né? E aí entra outro problema, que é a questão se é um problema estético. Porque ali, quer dizer, você tem um juízo valorativo, né, dessa... isso é arte degenerada, isso não é arte, que na verdade não é nada de novo isso. Isso sempre existiu dissenso em relação ao que é arte ou o que é boa ou má arte. E Ao meu ver, isso não é em si um problema. Isso faz parte da discordância e do senso próprio da democracia. O debate público mesmo. As pessoas terem gostos diferentes e etc. Até mesmo o boicote, ao meu ver, é legítimo. Se vale de, por exemplo, a gente teve um caso recente aqui no CinePE, né? De um boicote, que ia passar um filme de chocolate de cavalo, etc. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que podia passar o que quisesse ali, faz parte de, quer dizer, da democracia, da mostra você ter ideologias diferentes, etc. Mas também, dentro do uso da liberdade, as pessoas são livres para boicotar, inclusive. Isso é um elemento legítimo na democracia. Né? Agora, ao meu ver, aí tem dois aspectos. Um que eu acho que é o limite da liberdade, que é no caso, por exemplo, de cerceamento, de constrangimento de quem vai para a exposição, ou até a tentativa de se forçar um fechamento, porque aí eu acho que você interfere no outro, no uso da sua liberdade, querer ou não ir para a exposição. Aí eu acho que na democracia você pode manifestar o dissenso, inclusive dizer que é contra e que etc. Esse é um primeiro, digamos assim, aspecto limite. O segundo é que o motivo propriamente do fechamento foi uma coisa meio tosca de autocensura. Foi o próprio Santander que simplesmente cedeu ao boicote. E ele cedeu por quê? E aí vem outro enorme problema no debate, que é a relação de arte e mercado. Né? Havia um, ainda mais intrincado nesse caso, porque envolvia financiamento público, né? Através da captação da Lei Rouanet. Então, você tinha um recurso público utilizado, e esses problemas não são novos, né? Quer dizer, desse uso do recurso público dependendo de departamento de marketing das empresas. Porque a última análise é defendendo que tem visibilidade ou não. No momento em que houve uma crítica e um boicote, inclusive com todos aqueles desistência de correntistas, etc., o banco diz, olha, eu não vou prejudicar a minha imagem, eu não vou prejudicar, quer dizer, os meus clientes, logo eu prefiro fechar a exposição. Então, isso, ao meu ver, é porque se fosse em outros casos, você poderia ter boicote e a exposição poderia se manter de pé. Então, eu acho que um grande problema aí é essa dependência, né, de outros interesses e, última análise, privados. Né? Agora, o último ponto que você falou muito bem é o que é que leva a essa definição do juízo de gosto, né? Se aquilo era somente que era ou não boa ou má. Eu acho que esse era um aspecto, que era o problema que a gente pode chamar estético. Aí você vai dizer, ah, isso é arte, eu não gosto disso. O outro grande problema é o problema moral. Né? E aí é que vem, quer dizer, também outros problemas intrincados aí, né? Que é, muitas das críticas era em torno do que a arte estava representando ali. Né? E aí é preciso deixar muito claro isso. Né? Isso me lembra sempre do "isso não é um cachimbo de Magritte", né? Que a arte trata de uma representação. Quer dizer, você não vai chegar ali e vai encontrar pedofilia. Não tinha ninguém cometendo pedofilia ali, tinha um assim, quadro, né? Comentário dizer, que, assim, que ficou mais claro é que eles estavam, não debatendo, mas assim, colocando as caras, né, a pedofilia, e pessoas não estão estimulando, eles estavam, sei a palavra, criticando, né? Estava... Mas é que cabe, quer dizer, a arte não é normativa. Isso aqui, a arte não está prescrevendo nada, ela não está dizendo que o mundo tem que ser pedófilo, ela não está ali incitando pedofilia. Quer dizer, a arte, ela está representando, isso vale, inclusive, para a censura de todos os lados, ao meu ver, inclusive, a da polêmica em torno da música de Chico Buarque, tá no mesmo critério, tá entendendo? Quer dizer, é uma descrição de algo que acontece, quer dizer, não é, sei lá, né, Chico defendendo que as coisas têm que ser assim. Então, eu acho que é muito delicado essas análises assim, em torno da... É, porque você falou do cachimbo de Magritte, né? O que é a representação, né? Tem também uma frase Matisse, né? Que a mulher, uma senhora, viu um quadro dele, disse, essa mulher é feia. Esse senhor, isso não é mulher, isso é um quadro. Isso. Então, essa coisa da representação, quer dizer, o escancaro, né, do ser contra, né, da denúncia, né, de determinado elemento, que seria a pedofilia, e ser tomado como, não, ele está reforçando, ele tá, o fato de mostrar ser, né? E não o fato de mostrar ser uma representação. Isso. Então passa por o que você está falando, essa O Guernica de Picasso não está incitando a guerra, está representando, quer dizer, isso, mas isso é o beabá, né? Um pouco da representação da. Eu acho que as pessoas ficam com muito medo de serem citadas por ali, só pode, né? E acho que a palavra que virou comum em todas as línguas é apologia, né? Tu virou apologia. Você falou, ela pega acepção, né, quase única, e não tem essa. Pode ser meio que arte. Né? Ainda mais no caso da arte, né? Que precisa. Ter essa liberdade de representação, né? E isso, quer dizer, você pensar aí, desde quando Aristóteles fala da catarse grega, né? A arte estava representando, era o ódio, era o ciúme, era a inveja, era o suicídio, era o assassinato, né? Era o ciúme, né? Isso, quer dizer, isso é próprio da arte, é talvez a coisa mais impossível, né? Achar que aquilo ali significa incitar, né? Você é para purgar, né? Quer dizer, o mundo sofre por mim, e eu aqui eu me empurro. Exato. Pega esse ponto, Felipe, poderia a arte assim, ela contribuir para o debate político? Assim, no sentido mesmo de uma educação formal, como a gente está falando aqui, né? Sair desse senso comum, a arte tem esse papel também de incitar a política. Eu acho que ela, como eu disse no início, ela sempre tem, né? Independente de, digamos assim, explicitamente, né, tá voltado para um debate político. Eu acho muito interessante, por exemplo, tem uma exposição aqui, Cães Sem Plumas, né, que foi organizada pela curadoria do Moacir dos Anjos, e o Moacir trabalha muito também com Rancière, né, tem um pouco essa perspectiva também do discurso de visibilidade, e vários dos exemplos ali, eles traziam essa reflexão daquilo que pode ou não ser ouvido, do que pode ou não ser visto, quer dizer, como sendo próprio dessa dimensão estética da política, né? Então, mesmo, digamos assim, que ela explicitamente, né, ela não tenha como esse objeto, mas ela está sempre trazendo, de algum modo, uma reflexão, seja como inquietação, como provocação, né, e que faz com que ela saia dessa de ser enquadrada nos termos de belo ou feio, né? Arthur Danto, que é um filósofo que eu gosto muito, norte-americano, ele diz que quando a arte ela volta-se para essa reflexão, quando ela reflete sobre problemas políticos, né, ou problemas sociais, né, e aí ele prefere usar o termo excelência artística. No momento que ela traz a inquietação, a reflexão sobre, por exemplo, o feminicídio, né, enfim, sobre hoje a Whitney Bienal esse ano, muito sobre também o lugar dos negros, como voltou fortemente no debate norte-americano, né, e nisso, quer dizer, ela é excelente artisticamente quando ela consegue provocar essa inquietação. E, evidentemente, você não pode chamar essa arte de bela ou feia, né? Você precisa de um outro sentido quando ela está retratando aquilo que não pode ser retratado como belo. Nesse sentido, vamos dizer assim, existe nenhuma função da arte, filosoficamente falando, a arte teria uma função em si, ou essa função ela é como moral, tá na política, ela está diluída? Assim, porque é sempre uma questão muito, muito assim, crítica quem trabalha com arte e essa função da arte. Porque muita gente leva com arte, serve pra, teoricamente não serve para nada, quer dizer, ela é uma representação. Só que assim, se ela não representasse, ela não estaria no nosso dia a dia. Você falou, não, quer dizer, essa excelência, né, artística, esse criar um ponto crítico, né, o dedo na ferida, seria essa função da arte? Ou seria uma das funções da arte? Eu entendo um pouco a inquietação com o termo função, assim, porque... Mecânica, né? Eu até compartilho com... Porque o romantismo, ele tentou dizer essa ideia da arte pela arte, né? Da autonomização da arte. Era justamente dizer, olha, a arte não precisa ser um meio, né, a serviço, quer dizer, de outra coisa, né? Então, eu acho que é importante esse movimento de autonomização. Agora, eu acho que nisso, ela mantém... uma função, ainda que não explicitamente, entende? E aí, por isso que eu tendo mais a pensar, como eu disse no início, né? Que que a arte é sempre política, mesmo que... Não sendo, né? Mesmo querendo ter outra função, ou... Por isso que é importante entender o que significa dizer que a arte é política, né? É um pouco naqueles termos que eu estava falando, né? Talvez não explicitamente trazendo, né? Como no caso do Santander, né? Você tem ali uma forma de visibilidade, de trazer também para o visível, né? Por exemplo, o problema de um transgênero, você trazer, né, ele para a reflexão, né, para a visibilidade, né, quem está fora do discurso, né, e nisso ela cumpre um papel, mas não necessariamente. Né, eu acho que seria reduzir demais achar, quer dizer, a função da arte é X. É porque a gente fica muito nesses nó crítico que eu falo, Santander, lá comprou aí uma peça. Quer dizer, fica a coisa de que ela só foi arte ou só tomou caráter político porque teve uma reação, sei lá, o banco reagiu ou um grupo reagiu. E nunca em si próprio. Quer dizer, eu quero fazer uma arte política, por exemplo. Será que tem esse sentido ou só teve sentido a partir do momento que um grupo se chocou e reagiu? Ou se teve essa reação? Hoje a gente vê muito, né? Eu uso muito nas aulas vários exemplos assim, de intervenções e muito em torno dessa questão da visibilidade. E nisso eu acho que, quer dizer, que a arte está sempre jogando com essa dimensão. Entende? E não necessariamente quando você pode ter uma arte que seja, como você falou, de excelência, pode ser algo menor que pela dimensão, pelo like que ele vai ter numa rede social, ela ganha a dimensão que seja maior. E aí... mas aí é outro problema, que é o da recepção também, né? Porque aí teve uma recepção por conta de uma crítica, né? Mas também não dá para balizar muito a arte, né? Pela recepção. Porque aí talvez... Porque corre o risco, talvez, de balizar muito a arte também pela... por quantos likes ela vai ter, né? É porque... Assim, volta um pouquinho para a escola de Frankfurt, né? Aquela questão da arte da massa, né? Que a Dürer e Hockenheim vão no cerne, né? Que certamente desmerece. A arte da massa, que está de olho no nazismo, né? Tem essa função não de catarse, não de mostrar, mas de prender, né? De ser algo anti-revolucionário. Isso. Então, nesse caso, assim, dessa reação que você falou do like, podia cair isso também, ser uma coisa de massa? Né? Acho que sim. Não, eu acho que o Adorno ele estava muito atento a isso. Né? Eu acho que o cerne do conceito de indústria cultural é justamente esse pautar a lógica da produção artística como lógica de consumo. Né? Como que é algo que... Daí ele é como se fosse uma indústria mesmo. Né? E a gente sabe que isso, né, pauta muito... E volta com a questão dele, a questão do mercado. Né? Que mercado. Falou. O valor que ele vai ter, quanto eu vou perder em relação... Zé, esse é um risco. Veja, no caso do Santander, para mim, e eu acho que isso passou despercebido no dia das críticas, assim, porque se fala muito da questão moral mesmo, e começaram a, né, todos aqueles posts de como o nu e a pornografia sempre foi... Eu acho que isso, sinceramente, foi até secundário, porque isso você tem todo dia, você liga, sei lá, a TV, você vê aquilo e você... Não vê nenhuma dessas reações tão gritantes como foi, né? Então eu acho que teve dois elementos que passou muito, vou dizer despercebido, mais ou menos em segundo plano no debate, que um foi, na verdade, o sentimento de ofensa religiosa. Isso foi, teve vários grupos assim, que não pela questão da nudez, né? É pelo símbolo religioso. Mas pelo símbolo religioso. E aí você tem ali uma tensão entre liberdade de expressão e a ideia de intolerância religiosa. Né? Basta a gente pensar se houvesse uma zombaria com um candomblé, por exemplo. Né? Você teria uma reação, acho que legítima. Então, assim, até que ponto há um sentimento de sacrilégio, né? Aquela obra das hostes, por exemplo. Então, assim, isso eu acho que é um debate que é preciso, que é importante. Né? E não que eu acho que a arte tem que ser limitada por isso, para deixar claro, né? Mas acho que é importante entender como pessoas que se sintam ofendidas por certos símbolos religiosos, que tem uma conotação, né? Bom, pra dentro daquele credo, etc. Um outro aspecto é esse balizamento pelo mercado, sabe? Porque, para mim, se aquela exposição não tivesse tão dependente, né, de um interesse privado, seria muito mais produtivo e interessante o debate, as gerações e ela continuar ali. Entende? Então, assim, por isso que eu sou altamente contra a decisão pelo fechamento da exposição. Mas é preciso deixar claro que o que motivou isso foi uma questão, em última análise, de como nos interesses do mercado. Aliás, acho que seria esperar muito uma resposta moral de um banco. Né? Eu gostei da parte que você falou aí, que foi esse limite da arte. Vamos dizer. No mesmo momento, teve um grupo quebrou algumas imagens de santo candomblé e também teve uma certa reação. Quando você faz uma exposição, exposição, o próprio nome já deu, né? Você colocar para fora. Né? Existe, você, filosoficamente, a filosofia, ela coloca um limite na arte? Onde está esse limite da arte ou da tolerância? Onde a arte pode ir? E você, quem colocaria isso? Seria um aspecto moral? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, assim, voltando àquela questão da arte como representação, é evidente que há uma diferença entre a liberdade de representar, com, por exemplo, aquela imagem do pastor chutando a imagem da Nossa Senhora, né? Assim, naquela época, porque eu acho que também não dá para balizar completamente a arte igualá-la a qualquer forma de discurso, sabe? Porque a arte, quanto representação, eu acho que ela tem uma outra forma de liberdade, né? Que não pode ser igualada, por exemplo, com uma manifestação da supremacia branca, entende? Como também uma forma de manifestação política. Ela tem um... Outro viés. A gente pode pensar uma espécie de licença poética, digamos assim. Acho que essa coisa do limite, ele também cai muito no humor. Eu acho que a mesma cobrança que se faz à arte, ela se faz ao humor. Quer dizer, você assim, se detectando algumas coisas que no humor, que na realidade ele não está revelando nada, ele está reforçando alguns preconceitos. Então entra aí nessa coisa desse limite que você está falando. Eu acho que tem. Que tem, assim, veja, isso é sempre muito complicado, né? Pensar até porque, enfim, eu acho que a arte tem que ser livre para na sua manifestação. Mas dentro de um Rawls não tem um pluralismo razoável, né? Dentro de um debate democrático, a gente vem reforçando tanto a ideia da diversidade, né? Na verdade, o mote da própria exposição era a ideia da diversidade, né? E a diversidade envolve a tolerância religiosa, inclusive, né? Quer dizer, é a diversidade, quer dizer, de todos, né, poderem ser copartícipe dentro de uma democracia, dentro dessa esfera de um pluralismo razoável, ou seja, de poder manifestar, isso é um princípio constitucional, né? De manifestar livremente seu credo, etc. Então, é claro que eu, por exemplo, trouxe nesse debate a charge do Charlie Hebdo, né? Que foi também uma grande polêmica, que limite, né? Você, como intolerância religiosa, né? No caso. Depois teve uma reação com o que ele fez do garoto, o que foi de imigração. Isso. E teve um agora que foi sobre aquela inundação que teve no Texas. Pronto, foi uma que, assim, grosso modo, era uma inundação assim, o pessoal fazendo sinal de nazismo e as bandeiras da supremacia branca e dando graças a Deus do furacão passar no Texas e levar todos os neonazistas. Então, assim, bem nesse naipe, vamos dizer assim. Pois é. Então você tem praticamente três aspectos, né? Um que foi em relação ao Islã, que foi toda aquela comoção. A do menino, né, que tinha morrido afogado, que a questão da imigração, e essa da supremacia branca, né, elas também foram, assim, aquela questão do até onde vai o limite desse humor, isso, né, isso. Até onde envolve justamente o que você está falando, né, o limite ali, essa tensão entre a arte, o humor, né, quer dizer, já que a charge ela está muito ali, né, lidando também com essa dimensão do humor, né, da provocação. Eu acho que não é à toa que a gente tem, quer dizer, por exemplo, a ideia de hate speech, né, um discurso de ódio, né, quer dizer, são ofensas que são consideradas também dentro do debate democrático. Né? Então, hoje voltou muito esse debate sobre o limite do humor também, né? Porque ele tá sendo usado muito também como trincheira, não, mas como algo que... um escudo, né? Quer dizer, Eu posso ser, posso fazer um discurso de ódio e colocar aquilo numa versão do humor, que o humor reverte, né? Quer dizer, você pode, no humor... Ah, mas é só uma piada, né? É só uma piada, né? Então, eu estou reforçando, eu estou batendo para, né, para mostrar, na realidade. É, eu acho que... Então, cria meio uma cortina de fumaça. Exato. Que você não sabe realmente, né, até onde isso vai dar. Até porque, como arte, o humor, ele não tem controle. Né? Você... Eu lembro que enfim falar muito isso. Eu faço um cartoon, não sei se aquilo vai, né, fazer muita gente rir ou vai gerar uma fileira de gente na minha porta para querer me matar. É, eu tendo, sabe, assim, um pouco, eu acho que a gente já vive uma sociedade absolutamente intolerante e todas essas formas de se tentar manter, sabe, discursos de ódio, discurso, eu acho que a gente tem que ser... De fato, isso é uma espécie de balizador da liberdade de expressão, sabe, porque quer dizer, não dá para ficar se protegendo continuamente atrás disso, né? Ah, mas eu sou livre para me expressar e essa expressão ser uma fonte, né? O que é o... Ô, Felipe, para fechar aqui uma certa provocação. Se você fosse um curador, né, do Santander, e você pegasse uma exposição que você soubesse, assim, que você tivesse claro que determinadas obras, elas iriam causar essa... Não digo reboliço, mas iriam, né, criar, como eu chamo, um ponto crítico. Qual seria a sua posição? Primeiro, infelizmente, não dependeria de mim a decisão de manter aberta a discussão. Né? Já que, como a gente está tratando a arte pela arte, né? Como a gente está tratando com todos os interesses, quer dizer, de uma exposição que foi aprovada pelo Conselho do Banco, tudo, né? Quer dizer, já tinha sido aprovada. Então, quando viu que o negócio... Agora, eu acho que uma coisa interessante é que o curador, ele faz uma certa censura. Sempre. Se a gente pensar no sentido da escolha, ele escolhe. Ele, alguns dizem, isso aqui vai ficar de fora, isso eu não considero boa arte, eu não considero sequer arte, né? Quer dizer, o censor, o curador, ele tem esse trabalho, né, também. E isso é um pouco o que Dante fala, né? Que no fundo, quando você suspende a clareza do que é ou não arte, quando tudo pode ser arte, isso não quer dizer que tudo é arte. Então você vai ter um discurso de autoridade daquilo que, num contexto, algumas pessoas vão entender, né, como sendo arte ou não, mas nesse processo algumas pessoas têm mais voz. Então o que a gente vê nesses casos é claramente um curador, né, que tem uma autoridade maior, dizer, olha, vou trazer aqui, independente de ter uma oposição dos que dizem, ah, isso para mim não é arte, veja o que se tornou, né? Mas eu manteria justamente essa a proposta, né, de trazer uma reflexão. O problema é que a proposta inicial dele, tanto o curador quanto a produção, falou que seria provocar, seria trazer uma reflexão. É porque teve conseguiu, edição, né? Conseguiu, sendo que o que não daria para imaginar é que, na medida que isso iria, digamos assim, colocar em xeque a imagem, né, do banco, isso iria ser... Interessante que, assim, você falou lá do curador, do legitimador, né? Porque não foi no banco, foi no espaço cultural. Quer dizer, é um espaço que legitima aquilo como há. Se está ali é porque, assim, de certa forma, aquele espaço diz que isso aqui é arte. E o banco se confundir com o próprio espaço, né? Quer dizer, acho que tem essa, também essa coisa, quer dizer, se está ali, você falou, se está ali, ele é arte, ele está no espaço cultural, está sendo legitimado. E aí o próprio banco se confundiu, né? Disse, não, aquilo ali também é um banco. Pois é. Então você liberaria sem, sabendo que o pessoal poderia fazer arrumaria na porta do Santander. É, faz parte da democracia o dissenso, o gostar ou não, né? Mas também atento com essa das reações diversas, né, que isso pode provocar. Mesmo se para você aquilo ali fosse uma coisa do chute da santa, se fosse algo realmente que ultrapassasse o limite da tolerância. É, esse aqui é o único aspecto que eu procurei destacar no que escrevi sobre isso, né? Porque eu acho que se colocou tudo no mesmo saco e eu acho que há distinções, né? Assim, da arte como representação como no, nas críticas que você vê mais claramente associadas a um discurso mais conservador e do MBL, né, que de livre tem nada. Né? Então você vê assim claramente uma coisa, essa fixação da zoofilia, da pedofilia, não sei o que quer dizer. Aquilo ali, eu acho claramente um tipo de reação. Né? Já a reação da apropriação de símbolos religiosos, eu acho que, ainda que não necessariamente teria que ser coibida, né? Mas não pode ser negligenciado e não pode ser colocado, eu acho, no mesmo discurso, né, aquilo que ela provocou, né, nessas pessoas, como se fosse algo absolutamente igual ao que provocou uma tendência conservadora em torno, enfim, de uma forma de representação. Né. Hoje, aliás, numa aula sobre romantismo, a gente discutiu justamente essa questão do simbolismo, né, e muitos dos românticos tentavam trazer justamente essa ideia de que há algo de inefável, muitas vezes, na arte, é algo que escapa à representação, à linguagem, né? E isso que de algum modo pode até equiparar uma ideia, vamos dizer, de uma dimensão espiritual, do que representa um símbolo religioso, né? Ou seja, uma cruz não é só uma cruz, né? Uma hóstia não é só um pedaço de pão, né? Dentro do símbolo religioso que ele apropria, né? E de como isso pode ser visto como ofensa, né? Então, eu acho que, nesse sentido, quando a arte toca essa dimensão, né, ela é um pouco mais do que uma mera representação, já que, no sentido religioso, né, aquilo representa algo inexprimível. Então, eu queria agradecer aqui a bate-papo com o Felipe. Quer ter alguma consideração geral aí, Felipe? Não, prazer. Espero que isso traga novas reflexões. Com certeza. Provocações. Fazer.